se liga aí. Tipo a febre da malária, eu tô de volta, negou. Pisando nos falsos, quem desacreditou. Saí das ruas, fui direto pro estúdio. Gravando rap e nem precisei de estudo. Eu tô muito perto do que neguinho só brisa. Então tentando me atrasar, mas eu tô por cima. Agora eu tô lançando meu álbum promocional. Que vão falar mal, mas que vão pagar pau. E eu não paro, todo dia eu tô gravando. Fechando parcerias, eu sempre tô no comando. Eu fecho com os bandos, pode crer que é nós. E hoje em dia o Brasil pode ouvir minha voz. Tipo no tráfico eu só distribuo se for boa. Toneladas na rua e minha rima sempre ecoa. Com certeza eu represento a função. E os gambé quer me ver debaixo do chão. Violação sonora, isso é rap nacional. Cada letra repensada pra não fazer mal. Sem medir palavras e que se foda quem quiser. Eu represento o firmão e afronto os gambé. Violação sonora, isso é rap nacional. Cada letra repensada pra não fazer mal. Sem medir palavras e que se foda quem quiser. Eu represento o firmão e afronto os gambé. Erupção de um vulcão de pura adrenalina. Levada forte que explode, que te alucina. A gente tenta ser cada vez melhor. Mas olha ao seu redor, o mundo tá pior. E ainda hoje no Jornal Nacional, a favela ainda sofre violência policial. E algumas vezes em SP eu vi. Crime é de onde o criminoso tá bem ali de fato. Sabotando a investigação, com a 9 na mão, olhando pro chão. Esses macacos pra mim nunca prestou. Só me fizeram ser pior do que eu já sou. E eu expresso toda a minha revolta no rap. Fechar com nós então, demorou moleque. E de aviso, isso ainda não acabou. Tem muito sangue pra ser expressado no meu flow. Violação sonora, isso é rap nacional. Cada letra repensada pra não fazer mal. Sem medir palavras e que se foda quem quiser. Eu represento o firmão e afronto os gambé. Violação sonora, isso é rap nacional. Cada letra repensada pra não fazer mal. Sem medir palavras e que se foda quem quiser. Eu represento o firmão e afronto os gambé. Rap nas artérias, isso desde que eu nasci. Ideologia perfeita para o que eu vivi. Sobre o céu cor de prata e o assédio do crime. Vida real com roteiro de filme. Minha rima é emitida sem massagem. E a vida imita arte, isso também faz parte. Eu escrevo cada rima no papel. Como dizia, realidade cruel. Pra você que sonhou com um mundão bem melhor. Só que o crime é mais louco e raja sem dó. Visão que atrasa, é bala na cara sem perdão de sol. A mente é o mundo é a mente. Capitalismo tá vivão, então eu sigo em frente. E continuo mandando sua rima pesada. Isso é gangsta nacional, rap de quebrada. Violação sonora, isso é rap nacional. Cada letra repensada pra não fazer mal. Sem medir palavras e que se foda quem quiser. Eu represento o firmão e afronto os gambé. Violação sonora, isso é rap nacional. Cada letra repensada pra não fazer mal. Sem medir palavras e que se foda quem quiser. Eu represento o firmão e afronto os gambé. Violação sonora, isso é rap nacional. Cada letra repensada pra não fazer mal. Sem medir palavras e que se foda quem quiser. Eu represento o firmão e afronto os gambé. Violação sonora, isso é rap nacional. Cada letra repensada pra não fazer mal. Sem medir palavras e que se foda quem quiser. Eu represento o firmão e afronto os gambé.